de Milling the House. Fechou muito novo. Então vem por cima, aí arranca tua camisa. Grita bem alto, Ludmilla. Me bate, me arranha, me morde, me xinga. Ai, ai, ai, ai. Então vem por cima, aí arranca tua camisa. Grita bem alto, Ludmilla. Me bate, me arranha, me morde, me xinga. Ai, me arranha, me morde, me xinga. Ai, ai, ai, ai.